Sou a Lara Sá Neves, do 9º E, da Escola Básica Marquês de Marialva, e vou ler A Magia do Pão, Baker's Magic, de Diana Zaller. Bean nunca sentira tanta fome na vida. Oh, tinha tido fome muitas vezes. Fome de estômago a roncar, capaz de comer uma grande refeição. Mas isto era diferente. Esta fome cravava-se-lhe nas entranhas, deixando-lhe as pernas fracas e a visão desfocada. Não se conseguia lembrar da última vez que tinha comido. Tinha sido ontem de manhã, ou na manhã anterior. Não era importante. Tinha de continuar a andar, um pé à frente do outro, tal como tinha vindo a fazer há horas, dias, semanas. Manteve os olhos cinzentos presos ao chão, vendo os pés mover-se ao longo da estrada de terra. Passara por apenas dois viajantes desde o amanhecer. O primeiro foi um feiticeiro, com as vestes verdes, a esvoaçar ao passar por ela, murmurando para consigo. O segundo era um mercador que viajava em direção à costa, com a carroça carregada de redes para vender aos pescadores nas pequenas aldeias costeiras. Se fosse para o interior, em direção a Ziwol, Bi ter-lhe-ia pedido boleia, mas a sua sorte não estava do seu lado. Pelo menos, era uma planície. Toda a zona rural de Aradim era plana. Ervas ondulantes ao longo de quilómetros, sem nada mais alto que um arbusto ou um moinho de vento para cobrar o horizonte. Uma colina teria sido demasiado para ela. A estrada corria ao longo de um canal, com a água esverdeada, devido às algas a correr lentamente.